Rubi. Prepare-se. Prepare-se. Para a maior adrenalina já vista no estado do Pará. E aí, Coraci! O lendário Chico. E para comandar o espetáculo da saudade, o DJ mais jovem do Pará. É o garoto Didio. Provando que saudade não tem idade. O garoto Didio Boy. Boy. Comandando o show Styler do Pará. Novo lendário Rubi Saudade. Bora começar aí, Coraci, assim! É o nosso lendário chegando na mansão da saudade. Jairinho detonou, agora chega o Didio Boy. Mais tarde tem Tubarão, veste o mar e o quarteto se une. Tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. E no que eu fico sem te ver. Mas ainda tem muita coisa boa pra rolar pra você. Bate uma saudade. É o garoto Didio. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre... Já temos CD ao vivo na primeira parte com o DJ Jairinho aqui na nave do Rubi. Somente R$5. Olha, os lendários já estão na área curtindo o show do Rubi. Alô, Dadá, um abraço pra você. Meu parceiro Júnior, baterinho de ouro. Tamo junto, garoto. Tão lindo o amor que a gente faz. Olha o Sidney, a Miriam, a Nésia, o Donato. Foi feito diretamente do Baracuri 2. E eu fico sem te ver. Bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim entre você e eu. É essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim entre você e eu. Só resta agora amor. Detona, Didio Boy! E a saudade vai rolando em Coraci. Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. No seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Me leva pro seu colo, pode me ninar. É o garoto Didio. Me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. E conta sua vida sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida, um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo muito, sol ou é noite de lua. Vem pro lendário, vem! Fazer a pedra do Rubi. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você minha presa, meu prato preferido, o meu primeiro pulo. Posso... Olha meu parceiro Marcelo e a Daílza, o casal Rubi, já tô na área. Um abraço do garoto Didio. E a gente vai chegando pela primeira vez aqui na Mansão da Saudade. Alô, soldado Rony, tamo junto, garoto. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida. prazer, sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo, luz do sol em noite de lua. Vem dançar. Vem, te atraio com meus olhos. Olha o Júnior, martelinho de ouro. Filha, já tá do show do lendário. Essa é meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Rupi! Joe Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Boy! Eu vou aprender a falar inglês. When I feel the rhythm. Nós já sabe o português. DJ Joe Boy. Deve ser importante. É, lendário. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Olha o Alexandre do Whisky também. Na boca do Amazonas. Já tá curtindo o show style do lendário. Quer sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. Poderoso. Ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do sul. Americano do Sul, Rubi. Eu sei que um dia a minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro, eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados. Olha meu parceiro Cleiton, a graça da Danael, a Silvana curtindo o Rubi. Um abraço do Didio, valeu garoto! Rubi. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos. When I feel the rhythm, DJ Didio Boy. Quer ser importante, importantíssimo. Eu sou filho do Raimundo e da Dona Maria. Amazonas. Dá-lhe, DJ Boy. Quero sair pra conhecer. Olha o meu parceiro Gabriel lá da Esmal Grifes. De um dia pra brigar style Coracim. É com o meu parceiro Gabriel. Grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí. E aí? Eu me orgulho de ser americano do sul. A lenda viva das aparelhagens. É lendário Rubi. Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. E diz que eu sou um stop. E a gente já vai gravando o CD ao vivo. Diz pra mim o que é que eu faço pra você compreender que eu gosto tanto, tanto é de você. Não escute o que outros falam. Rubi é meu mundo, pode ser. Confesso se errei. Boy! Foi sem querer. Um abraço do nosso grande amigo Gabriel Sampaio, junto com o César, curtindo o show do lendário. Bora em Coraci, bora em Coraci! Não sei por que nosso amor ficou assim. A gente vive brigando sem razão. Do que eu falo, você não acredita em mais nada. Que eu sou um snob, que eu tenho outro. E a galera vai recordando o lendário. Ainda tem muita coisa boa pra rolar. Vem dançar, vem fazer a pedra do Rubi sempre poderoso. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Rubi. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber. Gente, atenção ao proprietário do veículo de placa NSL 9090. NSL 9090. Seu carro está na frente de uma garagem. Vai de mora, rapidola, vamos lá. A espera acabou. Lendário Rubi Saudade. Lendário Rubi. Quando você foi embora, de tristeza eu chorei. Pra ninguém me ver chorando, em meu quarto me tranquei. Fiquei rolando na cama, sem saber o que fazer. Abracei o travesseiro, chamando por você. Olha o meu parceiro Celso do Rubi! Volte, meu amor, não consigo. Esquentando, esquentando, esquentando meu lendário. Rubi. Olha o meu parceiro já pra acender. Já tá no setor do destalhe, meu irmão. Eu faço tudo pra tentar te esquecer, mas não consigo sentir raiva de você. Só senti poderoso Rubi. Você é o meu sol, meu dia de verão. É primavera dentro do meu coração. Por favor, não vá. Não, não, não. Yes. Não, não, não. Rubi. Não, não, não. Yes. Nosso parceiro Neto Oliveira, não, não, não. Vereador de Curuçá, ele o Sambão, não, não. Curtindo o show do lendário, não, não. E o Jefferson Rayon. Você de amar. É o garoto Didio. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. O DJ mais jovem do Pará. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Acordando no lendário! Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Vai! Eu te amo. Eu também te amo. Vídeo Boy. Eu te quero. Rubi. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Alô, Vídeo Boy. Faz essa galera recordar. E a gente vai esquentando em coração. Todo Poderoso Rubi. Parceiro Daniel, tamo junto! Olha o Juliano, o canibal! Toda a galera da Ambulância da Saudade! Gil Boy. Beijão pra você! Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Pegue minha mão e vamos conversar. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia te quero, você ama mais. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Meu coração chorou. Dá-lhe, DJ Boy. E a galera vai dançando no Rubi. O que te ofereci eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. E você, e você? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre. Novo Poderoso Rubi. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor, não vou mais chorar. Não vale a pena ter você. Mas vou. Encontrar o quê? Alguém que vale amar. Aí você vai saber que O DJ mais jovem do Pará. E a gente vai detonando no lendário aqui em Coraci. Já é domingo, mais tarde estaremos lá da Via Show. Lembro que você me falava que era amor para ser. É a volta do lendário da Via Show. Acreditei em você. Transmissão ao vivo do jogo do Paysandu nos telões do Rubi. Sinceramente, meu coração não estava esperando. Um abraço às elites de Coraci. Já tô aqui ao lado. Me dissesse adeus. E você, e você? Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim. No meu amor. Rubi está mais poderoso do que nunca. Tá tudo em estádio, meu lendário! Quando você chega numa festa e ouve o som do Rubi. Rubi. Ele é o todo poderoso tocando pra mim e pra ti. O corpo todo estremece com vontade de nhanhar. Um abraço, DJ Kleber, o Ruanzinho do Ideia Batidão, toda a comitiva, ele já que é a Suzane. Com o som do Rubi, com o som do Rubi, Rubi, Rubi, Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Rubi, Rubi, tocando pra mim e pra ti. Pra mim e pra ti. Diz aí qual é que é o som. Esse é o som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. E você jamais vai encontrar outro igual. Remexe gatinha, remexe gatão. Ao som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo, girando com quim e gritando Rubi. Já temos CD ao vivo da primeira parte com o DJ Jairinho aqui da nave. Somente R$5. E a gravação do tio Givaldo. Bora, Jefferson Rayon, tudo style. Esse é um som do todo poderoso. É lindo, é belo, é todo gostoso. E você jamais vai encontrar outro igual. Olha o meu parceiro Celso do Rubi. Mexe gatinha, que mexe gatão. Ao som do Rubi no meio do salão. Anima a galera, sacode povão. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e gritando Rubi. Remexe pra cima, rebola pra baixo. Girando com quim e gritando Rubi. Vai remexendo no lendário, remexendo no lendário. E vai dançando, dale de John Boy. Rubi. O DJ mais jovem do Pará é o garoto Didio. Olha o nosso parceiro Rony dos lendários já marcando presença aqui na área frontal. Um abraço do garoto Didio. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. ela está me filmando. Eu acho que ela está afim. Poderoso Rubi. Poderoso. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Meu parceiro Dedinho, Tony Game Spider, já tá na área, valeu garoto. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Um abraço, os Mickeys da saudade. Eu gosto de brega, funk e lambada. Tudo style. Rubi. Também já tô na área. Mais tarde tem o nosso lendário lá na Via Show, da Augusto Montenegro. É a volta. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Eu acho que ela... Os solteirões da saudade. E o lendário vai detonando todos os ritmos pra você. Ainda tem muita coisa boa pra rolar, meu irmão. Meu parceiro Cid, né? Miriam, Andésia, Donato, toda a galera lá do Paracuri 2, tá no Rubi. Boy, boy. A gente nunca esquece, eu vou dizer porquê. O primeiro. Tradição e qualidade há muitos anos pra você. É uma história de amor que a gente não pode negar. Poderoso, firme, forte, sempre em primeiro lugar. Quem é? Rubi. Poderoso Rubi. O primeiro. Rubi. Poderoso Rubi. Rubi. Poderoso Rubi. Poderoso. Poderoso Rubi. Todo povo já conhece, mas já custa relembrar. E o Todo Poderoso é o melhor som do Pará. Qualidade digital de verdade pra você. É tão puro e cristalino o som que a gente pode ter. Rubi. Poderoso Rubi. Rubi. Poderoso Rubi. Rubi. Poderoso Rubi. Olha meu parceiro Moisés, da Casa do Açaí, a Rose, o Bicudo, a Kelly, toda a galera em peso curtindo o show do lendário. E a galera vai chegando junto em cola assim. A espera acabou. Lendário Rubi Saudade. Quando ela chega balando, estremece meu coração. Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão. Quando ela chega balando, estremece meu coração. Seu sorriso lindo, parceiro no meio da multidão. Quem é? Loirinha. É a Loirinha. Loirinha. Hoje domingo tem o nosso lendário na Via Show. Hoje domingo na Via Show, o nosso lendário Rubi, viu? Olha só, gente, hoje domingo tem uma festa beneficente aí no Bar do Peruca, aqui em Guaraci. E o Jairinho vai fazer uma participação lá, viu, gente? É porque uma festa beneficente e a galera convidou o DJ Jairinho do lendário Rubi pra fazer uma participação lá, viu? E o Jairinho vai lá. DJ Boy! Fora detona de coração! Só esquentando esse meu lendário! Digital do Pará, toca aí DJ Netinho, só no caqueado, com o DJ Tiaguinho e o DJ Iago. É o magnífico, super dinâmico, é o magnífico, super dinâmico, é o magnífico, super dinâmico. Já tem o CD ao vivo, primeira parte com o DJ Jairinho, aqui atrás da nave. Essa é a nova onda que vai te conquistar. Digital do Pará, a morena vai dançando, a loirinha requebrando, vem pro caqueado do super dinâmico. É o magnífico, super dinâmico, é o magnífico, super dinâmico, é o magnífico, super dinâmico, é o magnífico. Olha meu parceiro Alexandre do Whisky. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Meu parceiro Roberto Falcão, Jogo do Bicho, lá na Feira da Campina de Coraci. E a galera vai recordar no lendário. Os prostitutos da saudade, o Michael, o John Leno, o parceiro Marcelo e o Rony. Um abraço do garoto Didio. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. Lendário Rubi. Só sei, que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente, não me vê um pouquinho assim. Sua origem do Oriente, não vê que eu estou a fim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Novo poderoso Rubi. Eu queria te abraçar e sentir essa doçura. Nisei, pra onde olham teus olhos, eu não sei. E a equipe Serra tá valendo hoje. Só sei que te queria ao menos uma vez. Olha a potência! Segunda-feira tem o DJ Dodô, meu irmão. E o papo desse já tá na área. O mestre, DJ Gilmar. Tudo style. Seu olhar tão diferente, não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar. Olha a providência da data na área, viu? Tanta ternura, eu queria te abraçar e sentir essa doçura. É o garoto de Didio. Nisei. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Um abraço às elites de coração. Nesses momentos que a gente consegue se ver, Rubi. Você me diz que o seu casamento vai mal. E por isso? Por isso trai. Será? Não quer mais, mas não se vai. Eu me pergunto afinal o que sou pra você. O lendário. Simples amante ou nada além de um prazer. Você se entrega pra mim com hora certa pro fim. Depois me diz até amanhã e vai. Canta em cor assim. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Você está no Rubi. Eu conto as horas que faltam pro dia que vem. E aí? Não quero mais dividir esse amor com ninguém. Fico pensando no que você possa dizer. Se já contou, se ele notou, ou nem quis saber. Como machuca meu peito a dor de esperar. Quero te amar, simplesmente poder te abraçar. Todo poderoso Rubi. Quero você só pra mim, sem hora certa pro fim. Não quero ouvir você dizer. É o lendário lotadíssimo aqui em Coraci. Eu queria ser bem mais que amante. Quero ter você o tempo todo. Eu queria ser bem mais que amante. Recordando no lendário. Parecia um sonho, a gente fica junto. Didio Boy. Andar a pé na chuva, sem medo de amar. Rubi. Lembra de tudo que vivemos, das tardes de domingo, da mágica no olhar. Poderoso Rubi. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vem dançar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. No porta-retrato, a gente se abraçando. Momentos que ficaram difíceis. Um abraço, Maicon e o João Leno, os prostitutos da saudade, curtindo o show do lendário. Sei que ainda me ama, bateu saudade, chama. Eu volto pra você. Jefferson Rayon. Aceitar que tudo se perdeu, amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Um abraço aí, Lins e o Kleber. Você não. Também o Marcelo, Anaís, o casal Rubi. O som das estrelas. Seja uma estrela. Siga essa estrela. Rubi. O som mais claro da Amazônia. Rubi, Tubarão, Jarinho, Veste Gilmar e o DJ Boy vai detonando pra galera em coração. Detona, DJ Boy! O DJ mais jovem do Pará. É, lendário Rubi. E a saudade vai rolando na mansão. Pinta seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Olha as velhiças do lendário. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo. Ambulância da saudade, é! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Poderoso Rubi. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, uma ânsia louca, te faço minha mulher. Poderoso. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo, nos seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Que eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão. Que eu vivo a imaginar a fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Você foi a brincadeira que foi um caso passageiro que durou mais minha história que ficou por terminar. Rubi. Saudade. A mentira que acabou por se tornar verdade. Diz aí qual é o problema. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude e desisti de te perder. E até sabendo que você não vem, eu te espero. Eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Não esqueço de você, nem você de mim. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, eu estou afim. E a saudade? Estou saudade. Didio Boy herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Você foi a brincadeira que virou loucura, yeah. Foi o caso passageiro que durou mais tempo. Uma história que ficou por terminar. Saudade. Didio Boy. A mentira que acabou por se tornar verdade. O problema é que apesar de não querer, eu te amo. Já fiz tudo que pude e desisti de te perder. E até sabendo que você não vem, eu preciso desse amor pra ser feliz e pra viver. Tem que tá tudo style. Não esqueço de você, nem você de mim. E sei que nosso amor não vai ficar assim. Se você quiser tentar, eu estou aqui. Estou morrendo de saudade. Detona Didio Boy, vai! Hoje eu vou sair. Você está no Rubi. Essa noite eu tenho que te encontrar. Já faz algum tempo que a gente não se vê. Te amo demais, não dá pra te esquecer. Pra fazer amor, só gosto. É o garoto Didio. Te amo demais, não dá pra te esquecer. E aí, mansão? Eu dava tudo pra voltar pra você. Está na hora de se adeus terminar. Se você quiser, me chama. Vem fazer a pedra do Rubi. Eu dava tudo pra te reconquistar. Já não suporto ver o tempo passar. Poderoso Rubi, um caso de amor com você. Rubi, o único que tem o poder da pedra em suas mãos. Pra fazer amor, só gosto com você. Lendário Rubi. Olha os Vikings da saudade, estão na área. Eu dava tudo pra voltar pra você. Está na hora desse adeus terminar. Se você quiser, me chama. Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste. Sem dizer adeus, sem deixar recados, meu amor. Quando tu partiste, sem dizer adeus, Rubi, sem deixar recados, meu amor. E as recordações vão rolando, Tijão vai detonando. Tubarão, Jairinho e o Mestre Gilmar. Mais tarde, o show do lendário da Via Show. E aí? Outra noite sem você, tão vazia como aquela vez, quando tu partiste, sem dizer adeus. Sem deixar recados, meu amor. Olha aí, Gigi Boy, Sogo Boy tá na área, ao lado da Maria hoje. Maria veio dar uma forra no lendário. Alô, Pedrinho, como é que é, garoto? Meu parceiro Lucas. E esse aqui, boy? Meu amor, eu quero que volte para estar aqui. Já não sou o mesmo, venha por favor, eu quero que... Nosso parceiro Marquinho 3D está aqui com a gente no lendário. Abraço para você, viu, Marquinho? Já te perdoei, assim não posso viver. É o garoto Didio. Mas não contive minha emoção. O DJ mais jovem do Pará. Quero você numa transação de amor. Tanto fiz para você. Olha, meu parceiro Gabriel, curtindo o show do lendário. Boy. Mas não contive minha emoção. Quero você numa transação de amor. Chega de tantas fantasias. Vem dançar. Lenda nunca se apaga. Lendário Rubi Saudade. O primeiro a gente nunca esquece. Bora, meu lendário! Mas não contive minha emoção. Didio Boy, boy. Se você brigar novamente, vou embora. mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. E a gente vai gravando CD ao vivo, bora tio Givaldo! Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Se você quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. E o Babi desse já tá na área. O mestre, DJ Gilmar. É o lendário, lotadíssimo aqui em Coraci. Logo mais tem o nosso show lá da Via Show, da Augusto Montenegro. Transmissão do jogo do Paysandu. Vamos lá! Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Acontece que já não é o que estão falando. Ninguém sabe, eu estou amando. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Já faz tanto tempo que você se foi. Eu não acho um jeito de esquecer você. Hoje eu sei o quanto dói um padecer de paixão. Um abraço aos automotivos de Coraci, estão na área. E a saudade vai rolando. Eu vejo você e outros homens. Sinto a tua presença em meu viver. E aí? Eu não vejo a hora de você voltar. Vivo a minha vida sempre a te esperar. E me desespero quando penso realmente que você não vem. Se você tiver um outro alguém, eu terei. Eu terei vontade de morrer. Peço por favor falar comigo. Sei que não mereço este sofrer. Volta, sonho tão lindo que a gente não consegue esquecer. Um abraço, meu parceiro Roberto Falcão, futuro vereador de Coraci, curtindo o show do Rubi. Uma festa de amigos. Toda a galera da Casa do Açaí, curtindo o show do lendário. Foi tão bom te conhecer. Rubi, coisas da vida, são coisas do amor. Te encontrar ali, naquele lugar. Você está no Rubi. Coisas da vida, são coisas do amor. Por você eu fui me apaixonar. E aqui ao lado, Babinense. E aí, Babinense, boa noite. Aí, Coraci, boa noite. Que festa bonita, hein? De parabéns à organização do evento. Nosso amigo Loiro do Depósito de Bebidas e também o Galo Promoter. Kenny Rogers, um abraço a você, filho. E esse povo bonito e maravilhoso. Um beijão a Sônia, a viúva do Mestre Orlando. Nosso saudoso pai Orlando Santos, hein? Onde tudo começou aqui no Rubi. E a todos vocês, muito obrigado por estarem com a gente participando do lendário. Esse é o nosso Rubi, uma história de 68 anos, hein? Porque tu sabes, o primeiro a gente nunca esquece. Rubi trazendo a tradição como era na época, com fundão e com toque moderno de iluminação digital. Esse é o nosso lendário Rubi, fazendo para você recordar os bons tempos da época com a atualidade. E avisamos que neste domingo vamos até a Via Show Antiga Metrópole. Você é o meu convidado, você é a minha convidada. Um abraço ao Júlio de Nelson, Martelinho de Ouro, Dadá, um beijo do Gilmar, hein? Dadá e a Rosana. Esse é o lendário Rubi, agora com a terceira geração, hein? DJ Boy, o meu filhão, ao lado dos DJs Tubarão e Jarinho. E eu, Gilmar, pra lá e pra cá, tu sabes. Filho, vamos nessa, garoto. É o lendário. Bora detonando, bora detonando, alô, em Coraci! Se você quiser, vai ter que me aceitar do jeito que sou. Não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Meu parceiro Kleber, equipe Big Brother, tá na área! Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Rubi. Não vou. Do jeito que sou, não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. É o garoto DJ Boy. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. Do jeito que sou, não queira me mudar, estou bem assim. Cansei de me entregar pra lhe satisfazer, esquecendo até de lembrar de mim. Hoje eu sou mais eu e vivo mais porque sou bem mais pra vida. Já fiz a minha estrada reta e sem descida. Por isso eu penso desse jeito. E quem é Rubi? Não vou mudar, não vou mudar, porque a vida já me fez assim. Não vou mudar, não vou mudar, só pra ver você E a galera vai dançando, vai recordando o lendário lotado da Mansão da Saudade, Coraci! Poderoso. Amo a doçura dos teus lábios. Amo a luz que brilha em seu olhar. Amo teu jeitinho delicado que me deixa apaixonado com vontade de cantar. E você é? Mas você é muito tímida. Tímida, muito tímida. Tímida, tímida. Rodolfo, Bad Boy, o Elton do Gás, meu parceiro Paulo, Salvadores da Saudade, estão no circuito, estão curtindo o Rubi, eles estão na área. Estão aqui no Rubi. Alexandre do Whisky. Peça o DJ pra repetir. Fecha os olhos pra sonhar. Um abraço a galera lá na primeira rua de Guaraci. E no dele. E a galera do sexo. Meu irmão. Tente abrir seu coração. E o amor. Deixa o amor te completar. Por favor, não diga tanto. Olha, as meninas estão na área. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Transa até se jura amor. Toda a galera de Mosqueiro também. E o volume do amor. Toda a área. Sou seu DJ, sou seu cantor. Vem meu amor me completar. Mas por favor me diz se eu te chamei em vão. Que mais tarde tem o show do lendário lá da Via Show na Augusto Montenegro. E a galera vai estar lá. Vamos lá, vamos lá. Lembra que a gente prometeu passar por tudo e jamais se deixar. Mas a promessa é o impulso do tesão. Transa até se jura amor. Ligue o volume do amor. seu DJ, sou seu cantor. DJ Boy, boy. Vem meu amor me completar. Mas por favor me diz se eu te chamei em vão. E o DJ Boy vai detonando em coração.